está mais perto do fim. Pelo menos é o que os cientistas americanos acreditam. O Conselho de Segurança Atômica dos Estados Unidos adiantou o chamado relógio do apocalipse. Foi preciso adiantar o ponteiro. O tempo de vida da humanidade... Tem uma princesa gangsta. O mundo caminha mais rápido em direção a... Tem uma princesa real shit. Representa o apocalipse. Desde 1953, o ponteiro não estava tão próximo do fim. Naquela época, Estados Unidos... Sagacidade da vida noturna. A lion, my bed, I feel my spirit blunted. Perguntam, mano, por que deu tanta correria? Quero um quadriciclo montado na gente. Yeah. Sozinho nunca tô, perdido nunca sou. Encontrei mola em lonely, mais rodeado de rosto. Sozinho nunca tô, perdido nunca sou. Mas dizem que eu tô lost e minha bússola vem de God. Yeah. Só que isso não tem como, porque eu bebo de todas as fontes possíveis. Get me city no agir, híbrido I don't need a tobro possíveis. Mente aberta que nem o útero de uma bic fez raspagem. Se acertasse o mambo apertar, eu nunca vou vender a minha imagem. Vindo do get, isso é real shit. Som do peito, isso é bumbum. Mama, eu distraio com mamas. Nem com o tamanho do bumbum. Tenho uma princesa gangsta. Tudo que eu quero com ela presta. O que é que mais vou crer? Se por meu movimento alguém te orquestra. Já tem um plano, já tem um meta, já tracei tudo. Tudo, tô com conta. Atletas de rock feminino do norte e do sul formaram um time só para competir nas Olimpíadas de Inverno. Inimigas históricas mostraram que o homem, se quiser, é capaz. Sagacidade da vida noturna. A lion, my bed, I feel my spirit blunted. Perguntam-me por que de tanta correria. Quero um quadriciclo montado na gente. Yeah. Sozinho nunca tô, perdido nunca sou. Encontrei mola em lonely, mais rodeado de rosto. Sozinho nunca tô, perdido nunca sou. Mas dizem que eu tô lost e minha bússola vem de God. Cientistas americanos acreditam. O Conselho de Segurança Atômica dos Estados Unidos adiantou o chamado relógio do apocalipse. Foi preciso adiantar o ponteiro. O tempo de vida da humanidade diminuiu. Para os cientistas, o mundo caminha mais rápido em direção à meia-noite, ponto que representa o apocalipse.